Foi no baile de favela que eu vi ela jogando rabetão pro ar. Foi no baile do Mandela que eu vi ela jogar devagar pra todo. Bota a mão no chão. O Cardoso vai te bota. Compressão. Então, bota a mão no chão. Chão. Empinei esse rabetão. Então. Tá gostosão. Sarra na peça de montão. Bota a mão no chão. O FOP vai te dar catucadão. Bota a mão no chão. O Cardoso vai te botar compressão. Bota compressão. Bota a mão no chão.